você ouve rock. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade. Ainda Booker T. DM diz, ainda no programa de hoje, Mop Top, nos Rafa Telecão, o novo disco do Billy Corgan, aí, bonitão. Oba! Chicken Youth, a pedido Zobina Choque, a banda multirracial que reinou no Rio de Janeiro nos anos 80. Alguns dos seus componentes continuam na ativa. Augustus Pablo, Bill Laswell. A tocar o Frank. Sinatra? Não, Frank Zappa. Não, Frank Zappa não, Frank Sinatra sim. Coincidentemente, trouxe um disco aqui alucinante do Frank Zappa, cara. É. Mas, acima de tudo, acima de todos, acima do seu pedido, do meu e da Renatinha, vamos responder a solicitação da nossa ouvinte de toda segunda-feira, correspondente internacional de 3 em 3 meses do Ronca Ronca, a nossa queridíssima Severina, que pleiteou. A versão do T-Rex para o clássico de Eric Cochran é bastante conhecida, mas provavelmente alguns dos nossos ouvintes não tiveram a ficha caída, né? Do que é o T-Rex? É esse aqui, ó. Essa todo mundo conhece, né? Pela mãe do guarda. Like a call, you got a hook, cap, diamond star, halo. mal comer. Ronca Ronca. A Rádio Rock. T-Rex, Mark Bolan. A versão de Summertime Blue. Summertime Blues e Get It On, certamente a música mais conhecida do T-Rex. O Dripster aqui ao fundo, que é de balançar qualquer esqueleto, hein, meu amigo? Vou falar em balançar esqueleto, tá ligado na promoção, né? Ligue para cá ou mande seu e-mail para o site da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm, telefone 2221-1029, Renata, após. Dizendo qual música não pode faltar no Ronca Ronca, a festa. Muita gente querendo saber a informação do disco do Rubinho Jacobina. O disco chama-se Rubinho e Força Bruta. É um lançamento da Nikita. De repente, numa próxima semana dessa aí, a gente faz uma promoção com o disco do Rubinho, né? Artista é o caralho, né? Falando em informação, tu tá com uma cara de quem comeu e não gostou, hein, cara? Não, tô gostando, tô maravilhoso. Como você, não, o 20 número 1. Eu me expressei mal. Ah. Pelo contrário, você não está com cara de quem comeu e não gostou, tá com cara de quem tá aprontando alguma coisa aí. Não. Mas por falar em informação, uma das maiores fontes de informação de música e de cinema é o site allmusic.com e allmovie.com. Uhum. Muita informação, de vez em quando eles dão umas pisadas na bola, todo mundo pisa na bola, né? A gente pisa toda segunda-feira aqui. Aliás, o telefone e o site também estão sempre conectados para que você passe as correções das batatadas que a gente manda no ar aqui, né? Não há limite para batatada, né? Aliás, essa semana, rapaz, no sábado eu encontrei com um amigo, queridíssimo Alexandre Berti, ouvinte nosso, tempo da... do Onça, do tempo do Ronca, literalmente. Alexandre, um abraço pra você. Ele falou um monte de coisa bacana. Aquele que eu conheci lá na... Quer dizer, não? Não. Falou um monte de coisa bacana que me inspirou a tentar clarear determinados aspectos, assim, do programa, mas isso fica pra uma próxima edição do Ronquinha. Mas, enfim, allmusic.com, muita informação. Todo dia eles têm uma nota de algo que tem acontecido no dia, né? Os Beatles assinaram o contrato, Ray Charles não sei o que, Three Dog Night chegou em primeiro lugar com não sei o que, todo dia tem uma coisa ligada ao, né, ao dia, aquele momento ali. Certo. E sempre eles destacam alguns discos assim, muito obscuros mesmo, pra rapaziada sair do feijão com arroz, né? Para minha felicidade, um disco mostrado essa semana foi de um grupo, um momento ali, mod, tá sendo a mod na Inglaterra. O grupo chama-se Secret Affair. Mais adiante eles foram ligados ao Jam, o Paul Weller deu um mole, deu uma ajuda, não sei o que, babá. E o All Music destacou esse disco que nós vamos ouvir, tá rolando aqui no fundo, um vinil espetacular. É a faixa título, Glory Boys. Disco lançado em 1979. Ainda no programa de hoje, a demo exclusivíssima da Filial, uma banda carioca sensacional de hip hop. Getting on with the Glory Boys. como ele habita, de Walking Man ou rádio de pilha, como ele fica, como ele habita. Secret Affair, Glory Boy. Pra quem gosta de sons obscuros, bandas pouco conhecidas, é um prato cheíssimo, né? Aliás, uma das cartas que eu consegui ler hoje, tinha um ouvinte nosso que falava isso. Ah, poxa, parece que já falamos várias vezes, ele não deve ser um ouvinte muito assíduo do programa, porque a gente já falou algumas vezes isso aqui, de como está longe do nosso objetivo principal, tocar sons pouco conhecidos ou o que as pessoas têm dificuldade de conseguir, até porque pela internet hoje não existe mais isso, qualquer um tem acesso a tudo, né? Mas junto com bandas, artistas pouco conhecidos, a gente mostra de Prince, The Cure, Susan the Banks, Pitch. A ideia é mostrar o maior número possível de sonoridades, né? E evidentemente dentro disso a gente vai colocar no ar um monte. Sucesso já ouve na rádio normal toda hora, né? Não, exatamente. Essa é a nossa função, é mostrar, por mais que a gente toque o Block Party que tá na programação, a Renatinha, que tá cada vez mais uma ronqueira de carteirinha, nos trouxe uma banda que eu tava doido pra ouvir, a tal da Hardfire, uma banda inglesa que tá fazendo muito sucesso lá. Ela conseguiu o disco e trouxe pra gente tocar já. Nós vamos mostrar, hein, Renatinha? Obrigado, hein? Simpática. Agora, olha só que pergunta que eu vou fazer pra você, Dani. Você já foi à Etiópia, meu amigo? Não. O berço do rastafarianismo? É mesmo? Já foi? Não. Já comeu comida etíope? Não. Eu nunca fui etíope, não, mas já comi comida etíope. Não tem garfo, não tem talher, não, maluco. É com a mão. É tutu mesmo, né? É, na mãozinha ali, faz um pãozinho, coisa de maluco. Quer ouvir o James Vamos lá, Brown? Bota aí, bota James Brown. James Brown? Etíope? Segura. We'll be right back.

te estimula e me leva a crer que contigo ao meu lado nada tenho a temer. Eu gosto tanto de você, só pelo fato de você ser assim como você. Somos notas diferentes de um mesmo acorde, vibrando ao mesmo tempo pra tornar mais forte o poder da harmonia pra que o mundo acorde. E quem for dissonante que também concorde. One love, one heart, o amor é arte. É só dar o start e correr pro abraço. Fraterno é o espaço que há de reinar. Outras proporções de conceito familiar. Não há mais lugar pra mesquinharia emocional. Não percebi, foi mal. E joguinho social, indiferença total. Te dando abraço de Natal, cara de pau. Para, nem se compara. Esse tipo de atitude me deixava de cara. Mas agora é diferente, a gente faz pela gente. Os erros do passado se reparam no presente. Com a consciência do nosso tesouro, o verdadeiro e único patrimônio duradouro que transcende a existência do couro. O relacionamento humano vale ouro. Moeda corrente, válido em todo o território universal. Possibilita interação entre o cristão e o pagão. Quem da flor é um irmão, antes perfuma a própria mão. Eu gosto tanto de você, só pelo fato de você ser assim como você. Gostou, Dani? Tudo bom. Duas novíssimas canções da Filial. Essa última deve ser Eu Gostão de Você, alguma coisa parecida, né? Do cavalo ao diamante, do pequeno ao gigante, do negativo. Promoção no ar ainda. Quantos minutinhos pro programa acabar? 29 minutos. Só? Só. Passando rápido, né? Vamos invadir? Opa! Vamos? Tá inspirado? Diz que não falta. Ah, não pode. E a Renata, não pode, tá. Tá no ar hoje. Tá no ar hoje. Vamos invadir então. O locutor Nando vai estar no ar hoje. Então valendo a promoção pelo telefone 2221029 e pelo site www.radiocidade.fm. A direito o link do Ronca Ronca, nome direitinho e telefone. Mais adiante nós vamos dar o felizardo. Ingresso duplo para a comemoração do Ronca Ronca, um ano na Rádio Cidade, dia 16 de setembro, sexta-feira, no Teatro Odisseia, com farta distribuição do CD do Block Party, apresentação de Benegão, que vai parar o Rio de Janeiro. Vai parar o Rio de Janeiro esse evento, hein? E os seletores de frequência no palco do Teatro Odisseia. De modo discreto, Demi, Renatinha, Dil, todo mundo presente, né? Bailando loucamente. Com cerveja. E a ideia para você participar do sorteio é exatamente essa. Ligue ou mande seu e-mail dizendo qual música não pode faltar no Ronquinha, a festa, dia 16 de setembro, no Teatro de Série. Somos todos nós, sem exceção, acredite ou não. Posso dizer a minha? Não. Verso versátil. Outra novidade, já mostramos várias novidades hoje, principalmente da música brasileira. Ainda temos mais material inédito, demo Caramba 4. Mostramos o Rubinho Jacobina, a turma da Filial. E vamos ouvir mais uma, o CD do Cassim, nosso amigo. Aliás, essa semana o Cassim, né, produtor, produziu Los Hermanos, toca com todo mundo, um sujeito muito importante na música brasileira de uns anos pra cá. Semana passada, retrasado, eu contei a história do tema do Ronca Ronca, criado pelo Herbert, o Ed Mota gravou, e pra Rádio Cidade a gente regravou a mesma levada, o riffzinho do que o Herbert criou há muitos anos atrás, com Berna Cepas, e eu falando aqui, ó, Berna fez tudo. O Cassim mandou um e-mail dizendo: Maurício, eu toquei o teclado, guitarra, o Caramba 4. Então a criação do tema do Ronca Ronca é uma obra assinada pelo Cassim e pelo Berna. Eu jamais poderia faltar essa informação para nossa torcida, né? Mas enfim, o Cassim acaba de lançar mais uma de suas aventuras. A aventura chama-se Artificial. O Cassim e o Berna. O Berna participa do disco, mas quem assina mesmo é o Cassim. É um pessoal sempre voltado para pesquisa de som, catando qualquer peça que emita som. E eles caíram nessa viagem de Game Boy. Ele fez um disco com isso. No site do Ronca Ronca tem umas palavrinhas lá sobre a forma que eles confeccionaram o disco. Segura. O disco chama-se Free USA. I like the way you move when we walking around. You look so great in white, your nurse uniform is always on my dreams. The red cross and the chest just make me think what's next. I need somebody to trick me, maybe you can come around. There is no time for thinking, the things are good when you stay. When we stand together, go. I like the way you dance when we're freaking out. You look so great in white. Your nurse uniform is always on my head. The red cross on the chest just make me think about Jesus. I need somebody to treat me. Maybe you can come around. Woo! There is no time for thinking, the things are good where we stay. Where we stay together, nurse, nurse, nurse, nurse, nurse. I love you, girl, nurse, and I need you, nurse. When you see that nurse. Magic fields from the nursery, nurse, it makes me dream, nurse. It makes me nurse. Cry. Nurse, let's fly together, nurse. Baby. Nurse, let's fly. Nurse, nurse, I need somebody to treat me. Maybe you can come around. There is no time for thinking. The things are good when we stay. When we stay together, nurse. Ouvimos Nurse, a segunda faixa do disco Free USA, do Artificial Projeto do Cassim. Evidentemente, esse disco estará no set list do Ronca Ronca dia 16 lá no Teatro de Serra. Oba. Todo mundo dançando loucamente a música do Game Boy, né? O disco é lançado pelo selo do Cassim, o Ping Pong. É uma qualidade boa também, hein? Qualidade, hein? Qualidade. É, meu amigo. Esse é um outro que a gente pode fazer uma promoção aqui junto com o Rubinho Jacobina. Armar com ele, né, cara? Aliás, o Cassim tá pra vir aqui. A gente já fez no tempo da Usina do Som, quando o Ronca Ronca tava um ano exclusivamente pela internet. Nós fizemos um programa muito bacana. Olha só, pra falar em música pra dançar, pra falar em funk, batidas, vê se essa batida aqui já não foi sampleada umas trocentas vezes. Tá ligado? Peraí, deixa a batida. Vou dar uma de Massive Attack, vou tirar no meio da música, hein? E vou botar no início. Peraí. funk. Vou botar no início. Põe, põe. Massive Attack total, seguro. Ninguém vai se descabelar agora. Sentiu o groove, né? É. Vai instalar. Tem cinto de segurança essa tua cadeira? A fivela aí, a fivela. Pronto. Aperta, aperta. Apertei. Acende, acende, acende. Tem telefone, rádio? 2221-029. Your sin. said. The minister of hate had just arrived too late to be spared. Who cared? The wheel in the land had made. The builder wandered in, committing every sin that he could. So good. The coroner of grief was set in the belief he'd be saved from the grave. The wheel in the land had made. É, meu amigo, esquentou brutalmente aqui dentro. Isso aqui do é estúdio. Progressivo, Maurício? Totalmente progressivo. É tão progressivo que eu quero acordar amanhã com a camisa do Flamengo, se por um acaso essa música não tivesse bem feita um remix de um Chemical Brothers desse, por exemplo. Então, aí vai dar esses mais. Esses caras remixaram Stravinsky, Mussorgsky, essa turma do clássico despirocado. E recentemente, alguns anos atrás, o Yuzik, produtor do DJ, veio se apresentando onde eu claro o hall hoje, antes da Bjork, uhum. E tocou o Emerson, Lake and Palmer. Emerson, Lake and Palmer aqui ao fundo. Se isso aqui não pode ser refeito pelo Chemical Brothers... Então... Mas volta a gente nem cita, né? Provavelmente até já foi sampleado, a gente não sabe, né? Porque é muito, muito atual isso, cara. Eu nunca tive saco pra esse rock progressivo, não. Mas hoje eu ouço com outros ouvidos, porque as informações de música, de construção de som que estão incutidas aqui dentro, essa turma toda... Eu tava falando de chupação, né? É. Né? Aquela menina que goza de 8 segundos, né? Renatinha chegou aqui e falou assim: puta som esse aí. Eu falei: é, meu amigo, demais. Minha amiga, né? Vai tocar lá no Ronca Ronca na festa? Eu falei: toco mesmo. Mole tocar esse trecho do a galera de Tarcos do Emerson, Lake and Palmer. Então, Maurício. Isso na época realmente era muito chato de ouvir, pra mim, pelo menos. Mas é conforme eu disse. Você é de quando mesmo? Como? De quando? Ah, isso é 70, 71. Renatinha trouxe o disco do Hard Five pra gente mostrar, né? Lembrando, então, quantos minutos faltam? Só 11 minutos, mas posso fazer minha pergunta? Tudo agora? Isso? Uhum. Vamos ouvir o Hard Five primeiro? Não, tem que ser agora, porque... Ah, agora? Por causa dessa música aí. Então, Olha a batida. Vou botar uma batida, faz a pergunta. Vai lá. Desde que eu comecei a fazer esse programa, eu comecei a me interessar mais sobre música, aprender música e tal. Então, eu fui lá numa livraria chamada Saraiva, comprei um livro, Uma Breve História da Música, né? E tá dizendo aqui que a música mais antiga que se tem notícia é a música medieval. Até cerca de 1450, puta, né? Que pois vem a música renascentista, de 1450 a 1600, a música barroca de 750, a música clássica de 1750 a 1810, romantismo do século XIX, 1810 a 1910, finalmente a música do século XX, que eles chamaram de música experimental, a nova música, né? Que é de 900 em diante. A minha pergunta é, enquanto esse som estava acontecendo... Puta que pariu. Aonde entrou a música, música pop? Assim, o que que acontecia? Em termos, até no Brasil mesmo, em termos de música popular, enquanto essas fases aconteciam. Em 1910? Não, Maurício, eu digo assim, até a introdução da música pop, que a gente conhece, que toca no rádio, que a gente conhece, o ouvido médio conhece, o que que acontecia nesse período aqui de até 1910? Olha, se você... Vamos nos prender ao Brasil, né? No Brasil. É, se você viu aquela série da... pianista que morava aqui na Praça de Alguém, hein? Chiquinha? Uhum. Né? ela mostrava, a série mostrou muito bem isso, né? Como a música no Rio de Janeiro estava entregue ou as camadas, né, muito populares, né, com a sua música característica de origem totalmente africana, ou então aos salões com as suas origens, hein, Renata, presta atenção, com as suas influências europeias, essa coisa toda. E pelo que presume-se, quando? Porque o primeiro samba o primeiro samba é de 1905, né? É. Pelo interfone, não é isso? Como pelo telefone, pelo interfone, pelo telefone. Pelo interfone, né? Na época já tinha era um prédio moderno. Aqui, né? Pelo telefone, na 1905. Então, e você está falando dessa mulher aí, né? Ah, de quando Gonzaga. É, Chiquinha? Chiquinha Gonzaga. É, iníciozinho do século. Então, minha pergunta é, antes disso, o que que acontecia no Brasil, na música brasileira? Porra, Demi, você tá exigindo de mim a minha pele, o meu coração, a minha alma e os meus tímpanos, cara. Não, porque eu quero saber, cara. Não, mas eu não sei, meu amigo. Aliás, ó, a conversa que eu tive... Renata, segura onda aí. A conversa que eu tive com o Alexandre Berti, nosso amigo de muito tempo, foi exatamente sobre isso. Ele falou assim, pô, Maurício, às vezes eu tenho vontade de falar com você, mas de fazer umas perguntas, não sei o quê, mas eu fico meio assim, envergonhado, pô. Eu falei, mas por que não? Porque eu posso aparentar uma certa estupidez, uma certa ignorância. Eu falei, meu amigo, ignorantes somos todos, já falei isso aqui. Eu sou leigo. E o toque que eu dei para os nossos ouvintes é o seguinte, desconfie sempre de qualquer cidadão que chegue para você dizendo que sabe isso, sabe aquilo, conhece, não sei o quê. Ninguém conhece porra nenhuma. Eu não sei absolutamente nada, ninguém sabe nada. Evidentemente, algumas pessoas têm contato com algum tipo de informação que outras não têm. Mas ninguém detém o máximo do poder da informação e tem condição de passar isso adiante. Então. Devagar com a Mariola, pelo amor de Deus. Porque nos Estados Unidos, a história que eu conheço é que imperava a música clássica e aqueles negros que iam para dentro das casas, revoltados com o sistema e tal, porque a música clássica era feita em três. Né? Era uma surubinha, assim? Três, eu não sei. É uma batida que tem. Era feita em três. Como é que é o nome disso? Sei lá, porra. E eles, revoltados com isso, botaram a música em dois. Sei. Daí surgiu a música. Hã? Puta que pariu. Daí surgiu a música pop, né? Nos Estados Unidos. A história aí. Demi, eu vou chegar em casa, vou pesquisar loucamente sobre esse desenvolvimento da música pop. Né? Pra poder, inclusive, passar adiante essas informações. Fica como dever de casa pra nossa audiência. Então, né? A música é uma coisa infinita, certo? Positivo. Você acha que daqui a um tempo tá pra nascer alguém que venha quebrar totalmente todo o conceito de música que a gente tem hoje? Que venha quebrar tudo? Você já perguntou isso? Eu espero que sim. Eu espero que sim, mas exatamente você já perguntou isso com outras palavras. Digo, se a gente se basear em rock and roll, ninguém vai quebrar nada. Não, não digo rock and roll, eu digo música mesmo. Pois é, como a música clássica que apareceu depois da música medieval. Com certeza. Eu espero que chegue alguém que saiba misturar todas essas informações e é com a tecnologia do lado as coisas ficam mais desconhecidas ainda, né? E que saiba, misturando isso tudo, formar, né, um novo tipo de sonoridade. Provavelmente isso já está acontecendo, só que a gente está muito distante das fontes produtoras e criadoras de sons que estão alijados da mídia, né? É isso que eu estou falando. Ninguém conhece porra nenhuma. Uhum. Então, tudo que a gente toca aqui é absolutamente déjà vu. Nada que está sendo mostrado aqui é novo. Nada, nada, nada, nada, nada. Literalmente nada. Por mais que você tenha acesso a um compositor, uma banda, não sei o que, babá. A essa hora, nesse exato momento, alguém já fez isso transformando numa coisa velha. Então, quero falar o seguinte, quando surgiu a música Renata, pop... Renata, pega uma geladinha lá embaixo. Quando surgiu a música pop dos negros americanos, tal, não sei o que, blues, quebrou totalmente a música clássica, entendeu? Quebrou tudo. A música clássica não existe mais, só... Assim, não se faz mais música clássica. Claro que se faz. Faz? Claro. Quem faz música clássica hoje? Um monte de gente. Você vai... Eu não sei o que você tá querendo dizer com música clássica. Clássica? Clássica mesmo? De Mozart, Beethoven. Claro que se faz. Se faz e muito. E provavelmente mais do que sempre se fez nos últimos anos. Evidentemente, a música clássica no Brasil foi atrofiando, que o número de pessoas ligadas a isso vem caindo, como vem caindo em qualquer outro tipo de coisa que não seja a massificação. Essa que é a grande cagada da situação. As possibilidades de você ouvir o diferente são tão parcas hoje em dia que o número de pessoas interessadas pelo diferente cada vez é menor e o número interessado por merda cada vez é maior. Entendeu? Então é claro que se faz música clássica. Tá. Na Europa, muito. Nos Estados Unidos, muito. No Japão, muito. Agora, a gente tá falando de um país quarto mundista como o Brasil. Tá. E nós temos as informações. As informações chegam a gente, mostram isso. Ninguém faz, mas claro que se faz. Então, olha só. Aqui eu tava vendo também aqui que cada estilo, cada... Né? Deixa eu ver que revistinha é essa. Cada estilo durou 150 anos, né? Sempre vinha um outro estilo quebrando um outro. É, e assim... 150 anos depois. Música assim clássica durou 60 anos. E assim também uma ideia. E a música pop pode acontecer isso com a música pop? Posso dar um toque? Eu acho que esse seu conceito de música pop é que precisa ser definido. O que é a música pop? Você está falando, as pessoas estão ouvindo o que você está falando. Lógico. Né? Então, dúvida. O que é a música pop? Elvis Presley, música pop? É, música pop. Antes tinha alguma coisa? Antes tinha alguma coisa? Tinha. As cantoras de foxtrot, tinha o blues, tinha o princípio do jazz, isso é música pop, a música tocava em rádio, tocava nos salões, tocava no Apollo Theater em Nova York. Não, a minha dúvida é exatamente isso, é exatamente aqui, nesse ano, Milton, vou pegar um ano aqui. Olha só, vamos fazer o seguinte. No dia 16 de setembro, o Ronca Ronca comemora um ano no Teatro Odisseia. Certo. Nós temos a festa, né? A gente fazendo o som. Vamos ter o Benegão, os seletores de frequência, distribuição do Block Party. E vamos fazer o seguinte: lá para umas 6:30 da manhã, a gente sobe no palco, eu, você, Dejanes, o Gil, a Renata, e a gente faz uma mesa redonda sobre a música pop no universo. Quem quiser ficar, fica. A gente distribui cerveja de grátis, né? Tipo assim, 7 horas da manhã, pãozinho e cerveja de grátis, e a gente fica nessa punheta lá, falando loucamente, uhul, maluco! Vamos fazer. Vai entrar na Filipeta isso, mesa redonda com Demi Morales, a música pop no universo. Vai encarar? Vai. Puta que pariu. Não, eu tô achando o seguinte, que ainda vai aparecer um cara. Vai, claro que vai. Uma pessoa, sei lá, que vai quebrar tudo isso aí. Com certeza, eu espero ganhar na Mega Sena, 50 milhões. Ele fazendo tudo e eu ganhando na Mega Sena, sozinho. Pra fazer uma escola, você vai ser o mestre mestre de cerimônia da escola sobre esses assuntos. Vamos fazer essa mesa? Vamos fazer? Combinado, então. 7 horas da manhã no Odisseia. A Renata foi embora, cara. Ela trouxe o Hard Fire aqui. Segura o Hard Fire. Vamos lá. should say, ah yeah, straight out of nowhere, ness, like a fist, can't resist you, oh no. So hard to beat, hard to beat. Drive me crazy, my beautiful baby. Let's spend the whole day right here together. You know I love ya, just wanna touch ya. Stand up, knock me right off my feet. Hard to beat, hard to beat, hard to beat. Então, Demi, dentro do que a gente tava falando, mais uma banda bacana que desponta loucamente pro anonimato em 6 meses. Daqui a 6 meses ninguém sabe essa mais. Aí? É, o Hard Fire bacana. Como dessas bandas novas que a gente mostra, 80% você não vai ouvir daqui a 2 anos. Algumas, evidentemente, que vão ficar, claro. Mas é assim, né? Hard to Beat com a banda Hard Fire. É bacana, lógico que é bacana, mas mas também não é pra ter é pra gente tocar, conhecer, curtir, gozar e vamos à próxima. Bom, a promoção pelo telefone já está encerrada, vou dar o nome do Felizardo, pela internet continua até 12h de amanhã. Mande a sua indicação de que música não pode faltar na festa Ronca Ronca, dia 16 de setembro no Teatro Odisseia. E o cidadão que faturou o ingresso duplo primeiro, Felizardo, com o ingresso duplo para o Ronca Ronca, dia 16 de setembro no Odisseia, é o Roberto Cunha. Yes. Ele mora em Oswaldo Cruz. Então tá tudo certinho, telefone, bababá, bibibibi. Pela internet vale até 12h. Segunda-feira que vem a gente faz o mesmo esquema. Segunda-feira que vem, inclusive, tem outras promoções que nós vamos colocar no ar aqui. Vai ser uma maluquice. É a chamada, é a chamada. A chamada a gente vai gravar. Ano que vem agora já, Maurício, tem que ser? É, vamos meter bronca, né? E segunda-feira que vem também eu dou os 3 nomes dos Felizardos que faturaram o livro On Stage e 1 faturou também o livro da Bossa Nova. Né? Isso é o Hard Fire? Acho que não. Furs in the bins, gramps wanting them. Demons and old friends, pops, they hunting them. The chosen one from the land of the frozen sun. With drunk nights, can remember more than sober ones. Walk like warriors, we were never told to run. Explore the world to the... O Como é maravilhoso, e naquele programa do Scorsese, tá ligado? Renato. Ele apareceu fazendo parte ali daquela coisa do blues, do início do blues. É um cara de hip hop, de rap, ligado a essas raízes da música americana. Tudo tem a ver com o que a gente tava falando, né? Como que a coisa vem se processando, processando, processando, processando, até chegar um negócio realmente novo, né? Esse cara aí, quando ele chegar, você me avisa, tá, Demi? Com antecedência. Obrigado pela participação de vocês, Demi. Porra, ó, numerosíssimas adesões. A ideia é de 7h, já no dia 17 de setembro, no Teatro Odisseia, você pilotar a mesa quadrada depois da festa pra gente discutir os rumos da música planetária. Os rumos futuros, sério mesmo, né? E os rumos que a gente já teve. É. Você... é sério mesmo? É lógico. Oh. Demorou? Lógico, demorou. Obrigado, bye bye, beijinho. Segunda-feira a gente se vê ao vivo aqui. Cidade, a Rádio Rock.